olhar tão lindo olhando o meu. Embora toda essa distância, a velha chama não morreu. Abrindo os olhos vejo o sol, que me perdoe Deus nosso Senhor. Mas não há luz que se compare a que me vem do teu amor. Foste uma luz que brilhou no fim do meu caminho. Desde esse dia jamais pude seguir sozinho. Estrela da manhã, divina estrela guia, farol que me orienta e me alumia. Pois essa luz se afastou para o céu bem distante. Nunca mais pude sorrir como sorria antes. Mas quando fecho os olhos, a escuridão tem fim, pois vejo teu olhar dentro de mim. Fechando os olhos, vejo a luz do teu olhar tão lindo olhando o meu. Embora toda essa distância, a velha chama não morreu. Abrindo os olhos, vejo o sol, que me perdoe Deus nosso Senhor. Mas não há luz que se compare a que me vem do teu amor. Foste uma luz que brilhou no fim do meu caminho. Desde esse dia jamais pude seguir sozinho. Estrela da manhã, divina estrela guia, farol que me orienta e me alumia. Pois essa luz se afastou para o céu bem distante. Nunca mais pude sorrir como sorria antes. Mas quando fecho os olhos, a escuridão tem fim, pois vejo teu olhar dentro de mim. Pois vejo teu olhar dentro de mim.